Conservador, boa noite. 3560, Livrança. 3560, Alfa Juliette, portão 09. Alfa e Juliette para o 09, tá? 3560. 60 graus, 62 anéis. De pouso, 64. Força era 59 no 4. Salvador, azul 4070, informação de porta. Azul 4070, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 060, chegada à mare. Nível de voo 060, chegada à mare, azul 4070. Força aérea 59 no 4, controle. Deca 22, na escuta, prossiga. Ame o centro Recife em 12685, alterna 12545. Câmara, o centro Recife em 12685, alterna 12545. Seu solo 224 aos 22, direita 1219, solo. Direita 219, grato, boa. Solo, muito boa noite, passarei 2224 de prova sua. Solo, passarei 2224. Passarei 2224, táxi Alfa, reportante da táxi Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. 2224. Marido 2224, ingressa via Juliette para a remota 14. Juliette, remota 14. Vigente, 5723. Está reautorizado, descida para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1095, livre aproximação, Elias Rei para 1-0. Acuse no localizador estabilizado. Para 2000, com 1015, chamada estabilizado, WebJet 5723. Azul 4070, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1095. Já descida a 3000 pés, altímetro 1095, Azul 4070. ...940, chame Recife em 1288, alterna 1-3325. 1288-3325, boa. Salvador 3662, informação uniforme. 3662, aciona identificação. Desse mantém o nível de voo 050, a chegada Mari. 050, na chegada Mari, para 3662. Paulo Salvador, é o gol 1885, paciente da uniforme, autorização para Guarulhos. 885, Guarulhos 360, informação uniforme, aguarde para cópia. Aguardo no 885. Salvador, só 3603. 3603, Guarulhos 340, número 2 para COP, escute a informação uniforme. Posso checar uniforme na sua 23. O objeto 5723, complete aproximação e chame a torre 11862. Chamada, obrigado. Azul 4070, livre aproximação, desça para 2000 pés, 1015 permanece o altímetro, informe estabilizado no localizador. Já desceu 2000 pés, para estabilizado, azul 4070, 5723, cheque o trem, livre o pouso, vento de 180 graus, meio dos anéis. Baixado e travado, livre pouso na 10, o objeto 5723. No 885, pronto para cópia? Afirma. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.35, aciona 5415. Ok, está autorizado então para Guarulhos no 360, Upper Whisky 50, decola da 10, primeira curva direita da El, Leda, Bidev, 119.35 a frequência do controle, 5415 no transponder, voo 985. Cotejamento correto, chama pronto para acionamento, puxe, portal 612. A gente vai chamar, tá na mesa. São 3603, pronto para COP. 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita, perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.35, aciona 5412. A 63 milhas, sudoeste de Salvador. Vigilância. 4, rolo 2, transponder e controle 1935. Cotejamento correto, só confirmando curva direita após a decolagem na pista 10. Chame pronto no portão 07 TAN 3603. Chama lá, obrigado. Azul 4070, complete a sua aproximação e chame a Torre Salvador em 11862. Torre Salvador, principalmente, Azul 4070, obrigado. Torre Salvador, Azul 4070, PLS, está 10, final de 7 milhas. Então 07 autorizado, chame para o táxi, então 3603. Chama o táxi, 3603. Está 3662, desça para 2000 pés, na chegada Mari, com 1015 no ajuste, livre aproximação, acuse no localizador estabilizado. Está 3662, desce para 2000 pés, na chegada Mari, 1015, reporta na final estabilizada. noite, Web 5723. Livrou na escuta. Webjet 5723, táxi via Alfa, reportante da táxi 2 Juliette para ingresso. O portão previsto é o 05. Previsto 05, reportante da Juliette, 723. Muito boa noite, o voo 1613. O 613 Brasília 360, informação ao uniforme, aguarde para a cópia. 360 e uniforme aguardando para a cópia. Antes da Juliette, 5723. A gente mantenha o antes da Juliette aguardando para o ingresso. Webjet 5723. Afirmativo, vai manter antes da Juliette aguardando o número 5, o portão 5723. O seu solo aos 37, livre à direita, chama 219 solo. Solo Salvador, 219, 14070, obrigado. Para reconfirmar um estimado para o táxi, por gentileza. Tá, acabou de ser o motor, já está pronto, mais uns 2 minutos. Ciente, então vou ingressar o Webjet 5723 para o portão 05. Positivo, mantém informação. Webjet 5723, copiou a informação? Copiei, sim, senhor. Estamos prosseguindo para o número 5, obrigado. Solo Salvador, azul 4070, taxi Alfa, Tanque da Eco. Taxi Alfa, Kilo, para o pátio 3, azul 4070. Taxi Alfa, Kilo, pátio 3, azul 4070. 613, pronto para a cópia? Afirmativo. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, aciona 5413. O 16113 para Brasília, 360. Decola da 10, curva à direita, saída Gole, o transponder 5413. Protejamento correto, só confirmando a frequência do controle, 119.35. Chame pronto para acionamento, puxa portão 01, gol no 6, 13. Controle 119.35. Alexandre 3603, pronta 0 táxi, nosso POB 230, alternando o galeão, autonomia 4 horas. 3603, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 0, 15. Juliette Alfa, ponto de espera 286, obrigado, boa noite. Mandou o gol 16, 13 para puxa. 16, 13 no portão 01, autorizado, chama para o táxi. É para o táxi. 16, 13. Solo Salvador, boa noite, trip 52, 16. Trip 52, 16, Aracaju, nível 190, informação uniforme, copia? Gente da informação uniforme, copia, trip 52, 16. Gente, autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5422. PUCA Aracaju 119.5 de controle e o transponder 5422, 352 também. Protejamento correto, chame pronto para acionamento e puxe, pátio 3, trip 52 no meio. Demora para puxe acionar aqui no pátio 3, trip 52 no meio. Que aproximação e chame agora a Torre Salvador em 11862. 18636-6289. Torre Salvador, boa noite, só 3662 na final, às 2.087. 3662, já tem nível pouso, pista no zero, vento 160 graus, 8 horas. Autorizado pouso, pista no zero, para 3662. Salvador, só 3603. Ah, aqui está na versão, tá bom. Boa noite, acendo identificação desse mantém 050, chegada à área. 050 na chegada à área, 6310. Do 3603, ali é Matheus. Ali você, tá no 3603. Treinamento 2, seu solo aos 4,6, direito 219. 219. 3603, livre decolar, Ventuno 60 graus, 109. Pode dar decolar, José, 62, táxi via Alfa, reportando Santa Juliette, para ingresso. Via Alfa, reportando Santa Juliette, 3,62. Uno 6, Uno 3 está pronto para o táxi, seu B de 175, autonomia de 3:55, alterna Campinas. É apenas o POB, Gol no 6, Uno 3? 175. 175, copiado, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 18, decimal 612, ajuste no 0, 15, Gol, Uno 6, Uno 3. Índia e Alfa, no ponto de espera torre. 118, decimal 6, ou 16, 13. Alfa, Santa Juliette, 3662. CAN 3662, a critério, portão 03. Para o 03, Juliette, 3662. O 16, 103. 03, decola aos 48, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite. 3, transfere agora a torre 18, decimal 612. Salvador, até 3603. Na saída da El Leda, passando 2.500 para frente, quanto é? 3.003, contato radar na decolagem, submantém o 340, direto da El, está autorizado. Direto da El, 340, está 3.003.